America 9, I'm sorry, America 238, taxi approved via April 1, India and Alpha to holding point runway 10, when they're call tower 118.95. Have a nice flight and a good day, sir. Holding point 10, India Alpha, American 239, good day. Como Salvador, azul 44, minha telefone. Confirma a aeronave que chamou? É o azul 4463. Autorização para ideal 10, 10 novembro. Ok, o azul 4463. Está autorizado para Ilhéus. Inicialmente nível 180, após 065 visual para o destino, conforme o plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita. Subida da El, Leda e após direto VOR Ilhéus. Transponder é o 5141, controle 120.8, cotejo. Autorizado, Ilhéus 180 inicialmente, saída da El, Leda, depois direto Ilhéus, aciona 5141208, controle Brasil 4463. 4463, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento. Pushback acionamento, Bruno 044 no 4. Bruno 044, coordenem com a equipe de solo, após o Boeing do American a retaguarda, está autorizado seu puxão para o táxi, o altímetro no 014. Após o American, inicia no 4, Bruno 044. Solo, Celernia 254, está no 08. Rio de Janeiro, nível 390. Confirmando 380. Puxa 654 para o Galeão Guaricópia, prepara dela. É RJ, Santos Dumont. Perdão, Santos Dumont. Juliette, Mike no sol, aos 21, autorizado backtrack e táxi até o pátio 5. Reporte ao estacionar livre, livre frequência. Romeu Lima, vai fazer um 3 0 aqui na sua posição, ok? Confirme o Romeu Lima. Vamos fazer um 3 0 aqui na sua posição. Positivo. O Golf Bravo Índia, reduza para 200. 200, Golf Bravo Índia. Seu 36, o que tiver coordenado. Ah, ok, o Ocean 6254, não autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Nível 360, pela Apres, Lu 10 até SMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da El, até a posição Leda, com todas as suas restrições, e após voo direto Bridge. O transponder é 5156, o controle em 120.8, corteja. É, autorizado conforme 360 RJ. Decola da EU, Leda, Bridge, Upperzulu 10, Smart, Lúbito, Barbacena. Decola 10, primeira curva direita. Transponder 5156 e controle 120.8, Xenar 6254. American Line 238, line up and maintain threshold 10. Upload weight on runway 10, American 238. 7 Golf Bravo Índia, deixa para 2000, aguardando a autorização da final. 2000, aguardando a autorização da final. 7406, completa a final, cheque pré-pouso, torre 1895, com pouso. 4 PLB 87, alternativa Natal com 320. Azul 4076, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde que está livre, vento 120 graus, zona 3 mais, altímetro 1014, informo um Boeing 757 iniciando a decolagem na pista 10. 4076. November Yankee Mike, chama em controle 120.8. 120.8, November Yankee Mike. American Line 238, informing traffic on left side, maintain 1,000 feet, not interfering your takeoff. Say again, American 238. American Line 238, traffic on left side, maintain 1,000 feet, not interfering your takeoff. You want us to maintain 1,000 feet? Necessary, clear takeoff runway 10, wind 100 degrees with 14 knots. Just for your information, there is a draft on north sector. I don't understand. You want, are we clear to take off runway 10? After takeoff, maintain runway heading until 2,000 feet. Maintain runway heading to 2,000 feet. 2,000 feet. Clear takeoff runway 10. American 238. American. Clear takeoff 10. 2,000 feet on runway heading. Affirm. Autorizado, aguardando o glide, o Papa Romeo Golf Bravo Índia. Golf Bravo Índia completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, bom. Autorização de pouso. 7476. Oi, Salvador, bom dia. Papai Romeu Golf Bravo Índia. Vim para a torre? Papai Romeu Golf Bravo Índia, transfere. Final, 2-0. Golf Bravo Índia, continua a aproximação, número 2 para pouso, vento 1-0 graus, 1-2-9, altímetro 1-0-1-4. Confirma intenções de pouso, 1-0-1-7. 1-0. Golf Bravo Índia. E bom dia, 1044, ponte 010, pronto. 1044, aguarde em correção, mantenha a posição. Azul 4076, livre pouso, pistola 0, vento 1, 10 graus, 12 nós. Certo, livre pouso, 4076. American Line 238, Airborne is 28, maintain my frequency. Okay, we'll stay with you, American 238. American Line 238, call Salvador, approach frequency 10.8. 20.8 for Americans 238. Good sir. Good day. Romeu Lima, tem condições de curvar à direita, ou Romeu Lima? Romeu Lima, controle? Ajuda, controle, Romeu Lima. Condições de curvar à esquerda, curva à esquerda, temos um 757 curvando para a Itapuca. Tá, visual com tráfego, senhor. Chama pro regresso, Romeu Rodolinho, né? Gente, desça para 1.500 pés, o Romeu Romeu Lima. Desce para 1.500, Romeu Romeu Lima. Perdão, qual aeronave chamou? Ah, 1.400, 4076, táxi na Alfa e chame antes da Juliette. Táxi do Alfa, 1.400. Ora, tá com o Sané 6213 com 125 a bordo, 4 horas, antena Guarulhos. 125, 4 horas e Guarulhos, é isso? Isso aí. Correto, o cotejamento então tá aqui à direita, no ponto de espera chama a torre 1895. Tenha um bom dia, bom voo. Agora o altímetro 1013, ok? 1013, ajuste, prossegue aqui na ponto de espera da 1-0-1895 a torre. Até amanhã. Romeu Lima, tem quantos para voar a rotatória da presente, Romeu Romeu Lima? Afirmativo, senhor. Romeu Romeu Lima vai voar para toda a rotatória. Gente, para toda a rotatória para 1.500 pés. Vertical da rotatória para a aproximação. Guardião 07, reporte na final de 3 milhas da 1.7. Passar a final 3 milhas. Guardião 07, solicita condição de intenções de pouso no, diretamente no Pátio do Greco. Afirmativo, direto Gré. Gente, aposto na final de 3 milhas da 1.7. Sete. Comandante, boa tarde, eu vou no 941, passando 70, passando 50, 9 milhas. Vou 941, desceu 060, chegada Mari. Mari, 040. 060. Controle, autorizo o 9MEC Mike, exceção para 2.000 pés. Autorizado, 9MEC Mike. Autorizado, 2.000. O November 109, Delta Romeo. A informação vigente é a Oscar, aguarda um instante, cópia 065 para Porto Seguro. Qual o pátio que se encontra? Tendo sol aos 3.2, livre direita, chamação 1.2.1, desse 9. 1044, autorizado Alemanha, manter cabeceira no 0. Alemanha, mantendo 0044. Romeu, Romeu Lima na escuta? Romeu, Romeu Lima na escuta, senhora. O azul 4463, tenha Chapartax, o altímetro no 014. Ele puxa 4463. Azul 4076, ingresse via Juliette para o portão 09. Azul 4076, para o portão 09. Autorizado o ingresso via Juliette para o portão 09. Juliette para o portão 09, azul 4076. Ah, 1 0 07, reporte na final do pátio? Já na final do pátio, senhora, 1.5 milhas. Ok, táxi então à sua direita, na Alfa, e chame antes da táxi Juliette, por gentileza. Bota a gente afetando o final 9, Romeu, Romeu Lima. Até 2.000, 2.000 ajuste no 0 no 4. 2.000, ajuste na vida 2, 7 e 4, obrigado. 0 no 0, 4 e 4. 62 no 3, ponto, espera pronto. Puxando a 6312, após a rolagem do Boeing 737, autorizado a Dani Ayman, mantém a cabeceira no 0. Ali mantendo 1.0, chama 62, 1.3. Guardião 07, vento 1.00 graus, 1.3, nós, reporte solo controlado. Guardião 07, no solo aos 3.3, livre frequência. Na 1.7, bastante travado, Romeu Romeu Lima. Romeu Romeu Lima, continue a aproximação, é 9, estado, vento 1.00 graus, 1.4, nós. Reporte na final de 3 milhas, por gentileza. Reporta final 3 milhas no 7, Romeu Romeu Lima. Parte 3, aceita o balizador. 1044, decola 234, chame controle 1.20.8. Obrigado, 208. Decola na cabeceira 1.7, com curva à direita para o corredor axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. O controle opera em 120.8 e o transponder será o 0273. Contexto. Boca. Tomás 41, autoriza ETAP. Autorizado ETAP 1941, desço nível 050. 050, ETAP. Voa, Aracaju, voo 44. Tráfico avistado, livre pouso, pistola 7, vento 1900 graus, 139. Livre pouso 9, 107, Romeu Lima. Romeu confirmando, baixado travado? Ah, tem ativo, baixado travado, Romeu Lima. Coordenação com controle. E qual o POB? 3 autorizado decolar, pistola 0, vento 1900 graus, 149. Livre, decolagem 1-0-6-2-1-3. Quilômetro 1-0-1-4. Bom voo e até a próxima, November, Delta Romeo. Essa rotatória, o hotel Oscar Zulu, é ponte rotatória, confirme o código alocado. Este é ponte rotatória, hotel Oscar Zulu. America 238, call now his system frequency 12545, if unable 12685. 12685 or primary 255 for American 238 today. Confirme quem chamou, Antônio? E ele tava... November 109? November 109, Delta Romeo, para táxi até a intersecção Oscar. Atente a Follow-me, cada empreiro, devido a obras. Próximo a táxi vem. Né, ponte na intersecção para ingresso na pista no 7. Pode não ter sensação. Salvador, azul 4463 para o táxi, 3010, 98 a bordo, alterna Salvador. 98310 em Salvador, tá livre o táxi, à direita, no ponto de espera, chame a torre 1895. Tenha um bom dia, bom voo, o azul 4463. Gente livre, táxi à direita, ponto de espera, torre 1895, azul 4463, bom dia. Estabilizado, voo 754. Voo 754, completa final, cheque prepouso, torre 1895. 1895, boa tarde. Agora, put bem, cancelamento, 2360, 6254, 208. Puxas 65, perdão, 6254, está autorizado o puxa acionamento, chama para o táxi. Pergunta para o táxi, 6254. Torre Salvador, do 4463, ponto de espera pronto, pode decolar imediatamente. Confirme para Tânio. É o 4463 do ponto de espera, está pronto para decolar imediatamente, se precisar. Azul 4463, autorizado. Aniel e decolar pista no 0, vento 120 graus, 149. Livre de decolar, a linha e decola 4463. 4463, agilizando por gentileza, devido a um tráfego nacional. Tá sim. Luxo no 0, 13. 3013. 1044, Flor de Aracaju. Tráfego avistado, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso, vento 110 graus 149, altímetro 1093. Informo o Embraer 190, iniciando a decolagem na pista 10. Gente ajustado 1013, aguardando autorização. Voo 1754. Voo Ono 044, e agora chamo o centro Recife, 12545, bom voo. Obrigado. Recife, boa tarde, gol 044. Ainda no controle. Desculpa. Uno 09, Delta Romeo, tem condições de realizar um táxi a baixa altitude até a cabeceira 35? Negativo devido à aeronave para pouso, passando já 3 milhas do externo. Papatango Lima, Serra Papá, desça até 4 mil pés, o ajuste 1014 e reduza para 220 nós. Para 4 mil pés, 1014, reduzindo para 220 nós. Serra Papá. T4. Azul 4463, decolado de 40, chama em controle 120, decimal 8. 208, 4463, boa. Para 3144, desce para 4 mil pés, o ajuste 104. 4 mil, 104, 1941, desce para 2 mil, autorizado, sinal de procedimento Electric 3, reporte estabilizado. 2 mil, 3, reporte estabilizado, tá pronto. 2 Salvador, azul 4463, decolado, cruza 2 mil, é o Leda. Voo 4463, contato radar na decolagem, sobe o nível 180, na saída da El. 180, da El 4463. Uno 754, no solo 41, no livre direita, chame só 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita 2, 1, 9, 754. Contato 236, 254, com 114 a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas de autonomia. Livre o táxi, parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame a torre 1895. Bom voo e bom dia. Uno 754, boa tarde, táxi na Alfa e chame a Juliette. Alfa, chamaremos a Juliette, Uno 754. Limitado pela 100 de Simbra, Lima, Serra Papá. Afirmativo. Rota 3144 para interceptar o lock esquerda 045. A rua 045 é posto estabilizado, Rota 3144. 045 para interceptar o lock, vai ser estabilizado, Rota 3144. Oceané 6213, chama Centro Recife, frequência 251, bom voo. Centro Recife agora 120.1. 1251. 1251. Salvador Departure, Helicopter November. 109 Delta Romeo, with you, 700 for 1,000. Roger, maintain 1,000 feet by seashore, November 109 Delta Romeo, report the Baja Lighthouse. Okay, I just crossing over Lighthouse right now. It's the Itapuan Lighthouse now. You're going to follow the seashore, and it's the Lighthouse of Baja. By 10 miles in front of you. Roger that. We'll report 10 miles ahead at the Farah Lighthouse, November 109 Delta Romeo. Controle, novamente, Max solicita a descida para 1010 e retorno. Autoriza 2000 para 3144. Afirmativo 3144. Está autorizado curvar à direita na proa 080. Direita 080, resposta estabilizada. 080, descendo para 2000, TAN 3144, portanete estabilizado. Mantém 4 mil pés. O voo no 941 estabilizado, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895. 1895. O Lima Serra Papá desça para 3000. Para 3000, Lima Serra Papá. Foster Zulu já está na rotatória, só com o campo contrário. 7, Hotel Oscar Zulu, chama a torre 1895. 1895, boa. Bank Mike solicita a descida para 1000 pés de retorno. Alvim Bank Mike, descida para 1000 pés, reporta ingressando Interlagos. Reportará ingressando Interlagos, 1000 pés, o novo Bank Mike. Boa, 041, boa tarde, passando na 7-0, na 5-0, 190. Boa tarde, no 041, no desce ao nível de voo 050, chegada a Mari. Estabilizou no X-Ray, o 3144. 3144, completa, final, cheque prepouso, torre 1895. 395, grato. Final de 3 minis, façam 360 pela esquerda, devido ao tráfego, aguarde para interceptar a final da 17. Na proa de Duna, descendo para 2000, aguardando autorização final do procedimento, Lima, Serra, Babai. Alpha 1, check landing gear, winds in 100 degrees, 13 knots, clear to landing. We have the clear down and full. Azul 4089, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento, qual a posição? Posição 09. Chame para o boost. A chegada é a Amã. 050, Amã. Possibilidade de vamos à posição toque, senhor. Aproximação. Ok, muito obrigado, cliente. Guardando o instalamento, já fez no caso. Torre, autoriza o Oscar Zulu manter o traseiro norte da torre aqui. Após o pouso do avião, vai direto para o 3. Gente, a Tática Azul, tenho mais uma aeronave aproximando da 10. Após o pouso da mesma, estará autorizado, mantenha o setor. Aguardo a mesma, senhora. São 3144. Tática Azul, repartindo na vertical da torre, começando através da torre de Salvador. Positivo, senhora. Hotel Escazulu, através norte da Torre de Salvador. Afirmo, através norte de Salvador. Mike ingressando em Dourados. Sente que Mike é ponte rotatória. Rotará rotatória, vem aqui Mike. Final de frequência 1, 11 online. November 109, Delta Romeo, control. 121-9. Roger, November 109 Delta Romeo, climb to level 065 and confirm, you're gonna follow the seashore until Porto Seguro. Confirme. 1941, pista livre, na Alfa. Ok, 1941, taxi na Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette 5, 1941. Tá fazendo 360. Sente a Tática Azul, visual com tráfego nacional. 3320. Afirmo. Após o pouso do mesmo, será autorizado o cruzamento do aeródromo e até o pátio 3, reporte na final do pátio. Positivo. Após o pouso da aeronave na 10, vai iniciar o cruzamento e chamar a final pátio 3. A Tática Azul informa que é uma aeronave taxiando até o pátio principal, evite sobrevoo da minha. 3144. Torre Salvador, Papatango Lima, Sierra Papá. Torre, está livre pouso, 3144. 3144, afirmativo, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 139. Sim, graças. Torre Salvador, Papatango Lima, Serra Papá. Lima, Serra Papá, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 1-0-0 graus, 1-3, mais altímetro 1-0-1-3. 1-0-1-3, Lima, Serra Papá. 0-2-4, mantém a posição. Afirmativo, há mais uma aeronave para pouso na 1-0. Já tem mais 5 mil aqui, né? A passando externo, Lima Sierra, papá. Correção, Oxana 6254, está passando externo. Oscar Zulu. Oscar Zulu está na final aqui, senhora, passo 3. Então, Oscar Zulu, vento 1,00 graus, 1,03 nós. Evite sobrevoo da aeronave taxiando na Alfa. Reporte em solo controlado. Positivo, senhora. 3144 no solo de 49. 1941 vai ingressar via Juliette para o portão 05, confirmado. É, Juliette, portão 5, gol 941. Roger. No 44 vai taxiar via Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa, Juliette, 24, 3144. Atlântica Zulu, para a cópia, chame o sol 1219. Controle, nova link mais para na proa da rotatória do Jacon Campo. 2-1895, bom pouso. 1895, muito obrigado. Boa. É, para Indymar, está autorizado, em coordenação com a torre, decolará direto do pátio 3 com proa norte. O transponder é o 0110, pode manter. E a frequência da torre será 1895. Zona 7. November Yankee Mike, tá na vertical da rotatória. November Yankee Mike, dá presente e curte a aproximação da Zona 7, reposta na final de 3 milhas. Aí cortar e cortará na final de 3 milhas o November Yankee Mike. November Yankee Mike, desconsidere, mantenha presente para o reporte na final de 3 milhas. Vai manter a pro e reportará no final de 3 milhas, November Yankee Mike. Mantém posição. Oxana 6254, autorizada NA e mantém cabeceiro na zero. Mantém 6254. Autorizada Duna, da presente 1041. Mano Duna, da presente 1041. Lula quase fora de decolagem. O copiou aguardando para decolagem? Leader 060-065. Roger that, direct photo sejour, cleared to line 065, November 109 Delta 1, thank you. Xana 6254, autorizado de colapso no 0, vento 1, 0 graus, no 3, nós. Ali decola, 6254. Questão geral, senhor, vai entrar. Ok, é que esse pátio está interditado para pernoite. O senhor vai pernoitar no aeródromo, confirma? Negativo, nós temos pressão, já estamos com o plano feito para 17 minutos. Ah, ok, gente, então está autorizado prosseguir o táxi via Alfa e chame antes da táxi Juliette, por gentileza. Gente, o meu Cabral visual com local de pouso, reporta. Três milhas, também aqui, Mike. Também aqui, Mike, continua a aproximação, aguarde está livre. Vento 1,00 graus, 1,3 nós. Aguardar que está livre, o November aqui, Mike. Ingresso, tem um helicóptero no pátio 3, presta a decolar, só um instantinho aqui. Ok, papai, vai. Oscar Zulu, autorizado a decolar com proa norte do pátio 3, vento 1,00 graus, 1,3 nós. Graças a Deus, solar com proa norte do pátio 3, graças. Oscar Zulu, evite sobrevoo da aeronave taxiando na Alfa. Positivo, distância. Curta sinal, nova Yank Mike, 917. Nova Yank Mike, livre pouso, piscina 7, vento 1, 0, 0, graus 1, 2, 9. Livre pouso, 917, nova Yank Mike. That's correct, Serra Bravo, India Lima. In 42 minutes. 42 minutes, roger. Thank you. Salvador, muito boa tarde. Acelera 60, 6254, governo à direita. 54, contato radar. Sobe o nível de voo 360, na saída da EL, direita Leda. Na direita Leda, 6254. Controle o Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Visual, já quase no pouso em Maro, Zulu. Gol na 041, tá autorizado? Autorizado, 2000, interceptar o 041. Autorizado, 041. O meu fica bravo, li frequência bom pouso. Sou Salvador, papapá, Zulu, Juliette Serra. Papapá, Zulu, Juliette Serra, prossegue com condições visuais, reporta fora da barra. Reportará, fora da barra, com condições visuais, Zulu, Juliette Serra. Controle, controle, tá autorizado, Zulu. Salvador, já pro pouso, nem imagem. Positivo, livre frequência, bom pouso, Hotel Oscar Zulu. Graças, senhor, bom dia. Salvador, pouso, Roger, climb to level 085. C2230, inicie redução para 220 nós. 2230 nós, passareto. Obrigado, senhor. Fico controle, estou recebendo chiada a frequência. Chamou no 322, passando 245 para 170, melhorou? Positivo, 1328, desça ao nível de voo 060, chegada a Mário. 060, chegada a Mário. Para prosseguir descida, eu passarei do 2230. Até 2000, ajuste no 013, autorizado, final do procedimento, é pós-estabilizado. Passará estabilizado, passarei. O 041 estabilizou o que fez. O 041 completa final, cheque pré-pouso, torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Thank you, Mike, ciente, ao estacionário de frequência. Salvador, boa tarde, jogou no 041, estabilizado o que fez da 1-0. 1-0-4-1, cheque trem livre pouso, pistola 0, vento 1-2-0 graus, 1-4-2. Livre pouso, 1-0-4-1. Salvador, quando possível, atenção para o 025, direto Morro de São Paulo, se possível, Zulu do GTA. Utilizado direto, aguarde 025. Guardando 025, Zulu do GTA. Tem um Golf Bravo Índia, é isso, para Guarulhos? Tem aqui o nível 3, perdão, 240 já aprovado, sim. É o Papa Romeo Golf Bravo Índia, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 240. A rota é a do plano, Whisky 1 até Confins, após Whisky 5, 7, até Cook, após direto. Decola da cabeceira 1-0, com curva direita, subida inicialmente é Dael, Leda, até Leda com todas as expressões da Dael, após voa direto para Ilhéus, onde intercepta Whisky 1. O transponder é o 5165, controle 120.8, cotei. 500, livre direita, chame só 121.9. Pode virar a direita, chama só 121.9, Lourdes 0, patrão, obrigado, boa tarde. Golf Bravo Índia, correto o cotejamento, chama para o acionamento, ao par 3. Qual o POB? Ok, meia dúzia de horas, 4 no POB. Está pronto para o acionamento? É, chame o próximo. Fala, boa tarde, Romano 0, patrono, livrou. 1041. Prossigo o táxi na Alfa e Juliette para o portão 11. Alfa Juliette para 11, Bono 041. Para 2000, autorizado ILS SVEI, Mi 3 ajuste, pronto, estabilizado. 2000, tá 3, 2, 3, repassar a estabilidade. Controle igual 900, informação ordem. T00, chegada a Mari, vê se mantém a 050. Manter o perfil da chegada. Zulu, Juliette, Serra, não recebo o modo Charlie, já atingiu 2500? Afirma, atingiu 2500, verificando o transponder, senhor. Três, dois, oito, continue descida para 4000, ajuste 1013. Lu, Juliette Serra, agora estou recebendo novamente. Afirmo, Juliette Serra. Obrigado, até já. Salvador, 4089. Tá, tem um Gol taxiando agora a sua cauda, já liberou, tá autorizado o posicionamento, chama para o táxi, altímetro no 013. Olá, boa tarde, passarito 2230, levando a sua escuta. 2230, táxi na Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, passarito. 3283, complete final LS, chame a torre, 118.95. 118.95. 754390 para Campina Grande, confirma. Por favor, coordena agora 370, por favor. Ok, aguarde um instantinho então, será coordenado, só um instantinho. Obrigado. Se já chegar 390, a gente confirma. Não tem problema não, eu posso coordenar, é um minutinho eu já coordeno, ok? Bravo Índia, tá livre o acionamento, aguardando para iniciar o táxi, ok? Instant 3283. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso 1-0, tá 3283. Vida, condições visuais, frequência livre, coordenação. Da Juliette, o passarelo. Passarelo 2230, ingresse via Juliette, após esquerda para o pátio 3, posição 4, daquele pátio. Okay, Juliette, esquerda, pátio 3, posição 4. Solo Salvador, boa tarde, é o Trip 5447, gente da Oscar, autorização barreira. Trip 5447, 200 para barreiras, confirma. Afirmou. Só um instantinho para a cópia, por gentileza. Agora. 1754, copia? Copia, 1754. 1754 está autorizado para Campina Grande, nível de voo 370, pela Aperzulu 10 até a posição Neuma, após direto. Decola na posição, perdão, da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Zipa. O transponder é o 5413 e o controle em 120.8, corteja. Estabilizado. 2.000, desse mantenha 3.000, ajuste 613. 3.000 com 613 no 600. 754, correto, o cortejamento já é pronto para o acionamento. Vamos informar a torre, reduz a velocidade 250 a mais. Cada 10, quando lá a torre em 1895, tem um bom voo, uma boa tarde. Atuando em Goiânia, participando do voo, torre 1895, obrigado, ajuda a torre 0 graus. Nave 24, autorizado chegada a Mari, desse mantém a 060. 060 na chegada a Mari, Gol 924, na transponha. Para Guarulhos. Só negativo, mantém a chegada o 924. Mantém a chegada. Quanto é que o senhor tem para Guarulhos? Eu ainda não recebi aqui, senhor. A gente deve ir pela... Vou confirmar com o senhor. Upper Zulu 42. Vem me contacte Ilhéus Control on Frequency 120.1. Sendo Upper Zulu 44, a rota será da El Leda Eudes. Da El Leda Eudes. Obrigado. solo de Salvador, TAM 3193. Solo Gol 1806, solicito autorização de tráfego para Aracaju. 1806, bom dia ou boa tarde, mantém escuta, aguarde 230 Aracaju. Gente, aguardando o Puca Aracaju. Solo TAM 3193, bom dia. TAM 3193, bom dia, Galeão, aguarde o instante para cobre. Aguardando a escuta, qual por interesse seria a saída prevista? Pedro Lu 10, aerovia. Tael Lida Bridge, a subida. Tael Lida Bridge, obrigado. Salve Salvador, TAM 3283, deixou a Alfa na cruz. TAM 3283, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o 02. Alfa e Juliette para o 02, 3283. O Golf Bravo India, por gentileza, confirme chave quando pronto para o táxi, ok? 2408, aproximando o ponto de espera, descendo a 0 pronto. 0-9, autorizado a alinhar, vira coloca, está bem, frente 100 graus e 10 mais. A linha da cola é 0, está 0-9. No 600, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, informe estabilizado. 600, autorizado 2000, vai reportar estabilizado. É o 4 Campinas, 6 horas, está copiado aqui. Observe o TAM após ingresso no pátio principal, após o TAM, ingresso no pátio principal, e Índia e Alfa para o ponto de esperada 10. Quando lá a torre 1895, tenha um bom dia. Estabilizou a capista vista. 28, complete final ILS, torre 118-95. 195, obrigado. Papa, Oscar, November Eco, desça para 2000, ajuste 63 e reporte localizador. Segue descendo para 2000, pés, estando 10-13, Oscar, November Eco. Salvador, bom dia, Gol 328, vai passar para em duas milhas, baixo travado, distante. 1328, vento 100 graus, 1-3 nós. Estou chamando baixar travado? Baixar travado. Gente, 1328, estou autorizado, pista 10. Depois, pista 10. TRIP 5447, na escuta para cópia. Pronto, a cópia, 447. 5447, autorizado para Barreiras, nível de voo 200, a rota é direto Lapa, após direto ao destino. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, Cogbu e após direto. O transponder é o 5430, controle em 1-20-8, Cotejo. 2109090. Copo após DCT, Barreira 5430, transponder 1208, controle 04098 tubo 340, saída da EL 340 EL, 4098. Cliente é o número 3 para a cota, aguarde um instantinho, passa de 2230. Escuta. Livre pouso, pista 10, gol 32. TAM 3193, na escuta para a cota? Na escuta, pronto. TAM 3193, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lufto. Direto Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da EL até a posição lida com todas as restrições previstas em CAPA, após voo direto bridge. Transponder é o 5415 e o controle em 120.8. Corteja. Galeão aprovado, nível 360, pilates do voo 10, smart, lúbito após Barbacena. Decola da cabeceira 10, curva na direita, da El, Leda, Bridge. O transponder é o 5415, controle 120.8, 3193. 3193, correto, chame pronto para acionamento. Chama na paracionamento, 3193. Tráfego na curta, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, cabeceira na zero. 600, complete final ILS, torre 118.95. Torre 118.95 na 600. Salvador, gol no 600, 3 milhas para o externo. Gol no 600, reporte passando externo, baixado e travado, 100 graus, 10 graus. Vai reportar no 600. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. Transponder é o 5412 e o controle em 120.8, corteja. Gol no 806, autorizado Aracaju, nível de voo 230, rota direta. Questão no 0, curva à esquerda, na PUC Caju, 5412 transponder, controle 12208. Correto, 1806, chame pronto para o acionamento. Gente. Alô, Salvador, Bono 328, livrou. Bono 328, boa noite, táxi na Alfa e chamamento da Juliette. Alfa da Juliette, Bono 328. Salvador, boa tarde, Bono 041, sem informação, Astra, posição 11, autorização, Fortaleza. Aguarde, é o número 2 para a Copa, é o 1041. Guardando. Passarei 2230, copia. Liga. Passarei 2230, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180. A rota é Arbor, Elefa, Obdude e após direto Conquista. Decola da cabeceira 10, com curva direita, para subir da Arbor, transição Elefa, e o transponder é o 5435, corteja. 80 na Arbor Elefa, para subir tudo, com curva direita, decolando da 10, 5435, o transponder, passarei do 2230. Correto, 2230, chame para acionamento, parte 4, parte 3. O gol no 041, na escuta, pacote. O gol no 041 está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370 pela rota Apesulu 19 até Bangu, após direto Abucu e após direto ao destino. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, o transponder é 5411 e o controle opera em 120.8, corteja. Autorizado Fortaleza 370, via Apesulu 19, Bangu, direto a Bucu, direto de centro, decola 10, curva esquerda, saída Momo, Proti, aciona 5411, 1208, gol 1041. 1041, correto, chamando para o acionamento. Vai chamando. Alô, até 3193, posição 3, pushback acionamento. Autorizado, 3193, chama para o táxi, o altímetro no 013. Amarelo. Gol 328, ingresso via Juliette para o portão 10, 10. Juliette para o 10, gol no 328. Cuidado na final da 7, baixar de trabalho. Sente, Guba, na esquerda, reportarei estabilizado o Oscar Noembra.